3897, vento 200 graus, 59 atrás da decolagem, precisamos ver. Autorizado nível 347 com 347. Final tá 3897. Número 645, autorizado decolagem, pista no 0, vento 160 graus 039. Obrigado, bom final de semana. 1645, contato Radaço, 1360, pode ter uma série de direto Lida. Flamengo, valida, 1645. Zulu, November, vento no 60 graus, 059, autorizado no colégio de 37. Na presente, chama o controle, 120 decimal 8. Para a GN Clube, Lucas. A calibração é mesmo, bom voo. Prato, 208, correto. Direto LF, aguardando conquista. Ofenda, direto LF, aguardando conquista. Vamos lá. 2, 3, 4, 4. 6, 3, 2, 8, 3. Alinhar e decolar, deixando a 0. Vento no 0 grau, 04 não. A linha decola, cabeceira no 0, vai descendo, 2, 3. Volume ótimo da presente, M7 Recife, 125, décima 1, atuando 23, décima 8. 5, chave centro Recife, 125 decimal 1, alterno 23 decimal 8. 25, 23, obrigado. Gol 2184, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1 a 0. Ali Marcelo 0, gol 2184. 3283, na Arbor 1, passa 2 e o ferro. 3283, contato radar, subanível 340. Mantenha apoio à retorno da decolagem e correção. Após 2 mil pés, foi Elefa, entre os 283. Após 2 mil pés, Elefa, 3283, obrigado. 3 a decolagem piscina 0, vento 180, grau 05 na. Decolagem no 0, gol 2, não é de. 2259, autorizado a linha de decolar. Pelo 0, vento 180 graus, 06 de distância. Sim, Xanem 259, evento para cheque no 0 grau 062 é de nós. Está livre. Recife, 128, decimal 8, até 135, decimal 2. Recife, 128, no 353, 3283, boa noite. Boa. E decolada as 3-5, chame agora o controle celebrando, 2-0, sinal 8, boa. 2-0-8, boa, chame 6-2-5-9. Conforme de Salvador, chame 6-2-5-9. Chame 6-2-5-9, contato radar, nível 3-6-0, após 2 no pé, direto Lira. Sim, após 2000, direto Lira, 6-2-5-9. Rua 21184, chame São Francisco, 126.85, até 125.45. 2625, graças. Itália 259, chega em São Francisco, em 125, decimal 1, na perna 123, decimal 8. 351-232, boa noite. Passamos o Rio de Novembro para informação de voo alerta, chame São Francisco, 128.8, até 135.3. 3290, chegou controle de Salvador, chama de identificação. Esse mantém no nível 050, ajuste no 09, voando o Itália. Zero, desça para 2.000 pés, ajuste no 09, livre leste, X-ray, pistola 0, reporte estabilidade. 2.000 pés, zona 0, no 9, reportará estabilidade elétrica, X-ray, tá 3290. Gol 1705, Arizona F457, call the touch control 1208, check the flight of Bolivia. 5 foi o Itagel da presente, restrito a linha 340. Direto da GEL, restrito 340, o 1705. Deixou o controle de Salvador, chama de identificação. Vê se mantém a nível 050, ajuste no 09, vou estar. Bruno 705, chame 735, 125, decimal 1, alterno 23, decimal 8. Sessão com o número 6, vai ser ligado. Serviço localizador, está 3290. Serviço está 3290, complete aproximação, chanteio 18, decimal 95. 3290 em melhor estado. Ótimo visual, o vento no 70 graus, 27 metros. Sim, 290, sala 08, notícia direita, chame salvo sala 21, decimal 9, bom. Obrigado, vamos lembrar a direita, posso 219, uma noite, tá 319. 68, seu controle Salvador, chame de notificação. Esse mantém o nível 050, ajuste no 019, vale o tapa. Gol 9448, desce para 2 mil pés, ajuste no 019, nível S, a posse do lugar. Sessenta dois mil pés, no 019, livre MS, reportar a estabilidade, ajuste no 9448. Gol 9933, aprovação ponto 0210, pronto. Gol 9933, autorizado alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinha e mantém na 1-0, gol 9933. Gol 9933, decolado ao Zona 5, chame agora o controle Salvador, 1-2-0 decima 8, por favor. 1-2-1-8, pô. Gol 9933, boa noite. Gol 9933, contato Radarço, 310, após 2003, 283. 2000, Valeta, 9933. Gol 1-1-8, para 2006, ajuste no 09, nível elétrico, após estabilizado, gol 1-1-8. Gol 9448, estabilizado. Estabilizou agora, 9448. Se a gente complete a aproximação, chame o termo no 8995. 295, daqui a pouco. Sente gol 9448, continua a aproximação, aguardando que está livre. Ajuste no 019. 009, continua 9448.